derrotando um inimigo chamado mediocridade. Jomazon. Olhando para dentro. Primeira mensagem. Conheça os seus limites. E esqueça. A vida é curta demais para se pensar pequeno. Em vez disso, faça como o meu pastor, Joe Budde, que nos encoraja, ao dizer, ultrapasse as suas fronteiras. A maioria das pessoas pode fazer mais do que pensa que pode, mas, em geral, faz menos. Nunca se sabe o que se pode fazer até que se tente. Concordo com as seguintes palavras de Oscar Wilde. A moderação é fatal. Nada se compara ao excesso. Tudo é possível, jamais use a palavra nunca. Charles Schwab afirmou, quando um homem estabelece um limite para o que fará, já estabeleceu um limite para o que pode fazer. O Dr. J. A. Holmes alertou: nunca diga a um jovem que algo não pode ser feito. Quem sabe se Deus não esperou durante séculos justamente por alguém que ignorasse suficientemente o impossível, a ponto de realizar exatamente aquilo. Se você desvaloriza os seus próprios sonhos, ninguém dará valor a eles. Você acabará descobrindo que os grandes líderes raramente são realistas, de acordo com o padrão dos outros. A resposta para o seu futuro se encontra fora dos limites que traçou para si mesmo. Se você deseja saber se realmente consegue nadar, não perca tempo em águas rasas. Segundo Cavett Robert, qualquer pessoa que escolhe um alvo plenamente alcançável na vida já definiu os seus próprios limites. Em vez disso, siga o conselho de Arte Sepulveda: faça a história e agite o mundo. Vá a lugares em que você nunca esteve antes. Só se torna um vencedor aquele que está disposto a romper os limites, declarou Ronald McNair. Veja pela perspectiva de Randy Lewis Scher: Deus diz, peça-me a montanha. A Bíblia diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. Elimine o que o impede. Quando alguém escala a árvore mais alta, conquista o direito aos melhores frutos. Sua vida está muito infeliz, perguntou Dagmar Marschold, não seriam as suas mãos que são pequenas demais, ou a sua visão que está embaçada? É você que precisa florescer. Gloria Swanson afirmou: nunca diga nunca. Nunca é algo muito distante e incerto. E a vida é rica demais em possibilidades para que seja restringida dessa forma. Crer na impossibilidade de algo faz com que tal coisa se torne impossível. Pense em quantos projetos maravilhosos deixaram de ser concretizados por causa de uma mentalidade estreita, ou em outros tantos que foram inviabilizados desde a sua concepção por pura covardia. Gosto da resposta dada por Marabial quando alguém pronuncia a palavra impossível: não quero ouvir essa palavra tola de novo. Perley Book certa vez declarou: todas as coisas são possíveis até que se comprovem impossíveis. E até mesmo o impossível pode assim ser apenas por este instante. E John Ruskin afirmou: tenha sonhos elevados, pois na medida em que os tiver, assim você se tornará. Sua visão é a promessa daquilo que você deverá revelar. Sempre tem alguém fazendo o que outra pessoa dizia ser impossível. Ouse pensar no impensável. Desenvolva uma capacidade limitada de ignorar o que outras pessoas acreditam que não possa ser feito. Não brote simplesmente onde está plantado. Floresça onde está plantado e dê frutos. Como afirmou Daniel Webster, há sempre espaço mais acima. Ninguém pode predizer a que alturas você pode chegar. Nem mesmo você poderá saber, até que abra totalmente as suas asas. Fim da parte 1.